Redentor vive e reina para sempre. O mesmo de ontem e de hoje será o mesmo de eternamente. Ressurreto interviu no mundo inteiro. O pulso da história pendurado em um madeiro. O ladrão pra prostituta, pro verme se converter. A todo aquele que crê possa viver em liberdade. O perdido se encontrou depois da ressurreição. Os moleque evangelistas se armaram de informação. Nada vai me parar de caminhar com Jesus. Altura, profundidade, nem o ouro que reluz. Intimidade traz fidelidade, relação com o Pai. Integridade foi a marca de Moisés no Monte Sinai. Clamar-me e responderei coisas ocultas que não sabes. As riquezas de Jesus que são insondáveis. Porque procuras entre os mortos aquele que vive. Aquele que vive. Aquele que vive. Aquele que vive. Ele não está aí, ele ressuscitou. Os sonhos, caráter, o seu valor. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Mano, eu pergunto. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Mano, eu pergunto. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Mano, eu pergunto. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Mano, quem já não desistiu, não abandonou de um sonho que Deus deu, o diabo roubou. Alianças quebradas, de portas fechadas, de homem que abandona e troca um Deus por nada. O desprezo paga com um prato de lentilha. O cristão com hemorragia, que vem perdendo vida. Todo mundo quer honra, mas ninguém quer se humilhar. Todo mundo quer fruto, mas ninguém quer plantar. Eu plantei na conversão, levar o sonho pra outra cidade. Perseverei na missão, no espírito de liberdade. Mais 3 anos, outro sonho, escuta aí a nossa guerra. Sem dinheiro pra lançar um CD do Vida Eterna. Na cidade de SC, na rua e na praça, vendo o povo se converter. Com o poder da palavra, na igreja ou na FEBEM, nas escolas da região, levando Jesus aos quebrantados de coração. Destruindo a religião e quebrando o sofisma. Esquadrão na missão, denunciando a mentira de quem parece irmão, aperta a mão e sorri. Te deixa vendo navio, como muitos que eu já vi. No caminho de Simei, apedrejou Davi. Deus levanta os parceiros como levantou Itaí. O Rick tá aqui, o conexão não acabou. Nosso chamado é no altar, meu privilégio morou. Se você tá aí ouvindo o som e nem sabe que vai transmitindo a unção com um milagre, eu sou grato a Deus, a quem por nós orou, jejuou, ministrou, ensinou e nos amou. Não desista do teu sonho, ele não é miragem. De certo que a realidade não é nossa verdade. 9 anos que aprendi, mano, é o seguinte: não procure entre os mortos aquele que vive. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Mano, eu pergunto. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Mano, eu pergunto. Porque procura entre os mortos aquele que vive. Mano, eu pergunto. Porque procura entre os mortos aquele que vive.